sem capricho ou presunção, nesta torre de papel deita-se sete olhares de mel. Deita-se sete olhares de mel em metade de um limão. Deita-se sete olhares de mel. Deita-se sete olhares de mel em metade de um limão. Na noite mais traiçoeira, ruim, medonha, brutal, descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Se me vires a cara séria, juiz, togado ou em fralda, a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda num tribunal multimédia, a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda num tribunal multimédia. E tomado o pensamento por rombo, machado ou moca, pega no laser da moda, pega no laser da moda todo o meu assentimento. Pega no laser da moda, pega no laser da moda todo o meu assentimento. Se me vires por fraqueza, por perfídia ou aflição, mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se mói a razão. Mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se mói a razão. E servi-la à sobremesa das ceias da frustração, assentado na baixeza, assentado na baixeza o programa da nação. Assentado na baixeza, assentado na baixeza o programa da nação. Por favor, peço-te só, não te demores, vem logo, traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó. Traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó.